alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Pares. A alegria está no ar. Alô, minha gente. Tô chegando. Alô, menino. Opa, gente querida. A partir de agora, tô aí. Agora com vocês, Maurício Fares. E vamos pro nosso encontro de hoje, com muito carinho, com muita alegria. Ó, não importa a distância, você sabe muito bem, né? Onde quer que você esteja, em qualquer lugar, eu tô aí do seu lado, muito feliz da vida, levando aí as nossas coisas, nossas músicas, nossas brincadeiras, não é? E hoje eu tenho aqui no programa para vocês, ó, Márcia Ferreira, Chico Rei Paraná, Edelson Moura, Júlio César, Zé Roberto, Dan McFerty, Roberto Carlos. E olha, tem tanta coisa bonita que tenho certeza que você vai ficar ligadinho comigo até o final, achando assim. E sem contar que tem a carta destaque também, né? Daqui a pouco eu vou dizer pra você qual é a carta destaque de hoje, tá bom? Então já começa aí a parte musical trazendo Márcia Ferreira. Alô, meninada, que são fãs aí da Márcia Ferreira, Clodoaldo Dantas aí de Fortaleza, no Ceará, toda a família Dantas que também acompanha aí a gente, né? Tem gente esparramada, a família Dantas tem aí do Oiapoque, tem em várias cidades do Maranhão, do Pará. E principalmente a base que é lá em Altamira, que está a maior parte dos familiares do Clodoaldo. Então, para vocês todos aí, viu? É a música da Márcia Ferreira, Bombom de Licor Gostoso. Então, roda, menino! Meu bombom de licor, ei, ei, ei, Ai, menino, ai, menina, sabe que a carta de destaque de hoje é interessante? Muito interessante, muito boa. É a carta da mulher arrependida de Caseara, no Tocantins. Quando eu vejo arrependida assim, eu sei que alguma coisa aconteceu para ela estar arrependida, não é? Então nós vamos saber o que motivou esse arrependimento. Já, já, viu? Mulher arrependida de Caseara, no Tocantins. É já que eu vou trazer a sua historinha aí. Mas agora eu vou rodar Chico Rei Paraná. Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Ô, música bonita, hein? Então, roda lá, meninos! Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador. preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Mal brasileiro é criativo demais mesmo. Brasileiro não perde uma, viu? Ó, aí sobre as invenções modernas, né? Depois do iPad, iPhone, iPod, um produto 100% brasileiro, iPin. Não tem jeito não, o povo quando quer fazer brincadeira, eles arranjam pretexto para tudo, né? Quem são esses aparelhos modernos, né? iPad, iPhone, iPod, e agora o produto brasileiro, iPin. Bom, muito bom, gostei, viu? O iPin, que é o iPin para em algumas partes do Brasil, ele vai mudando de nome. Em alguns lugares é macaxeira, no outros é mandioca, né? Então é todas as formas como é tratada a nossa mandioca. Aipim, macaxeira, mandioca. Tem mais alguma outra forma de tratar? Não, acho que não. Acho que são só essas, né? Então isso aí faz parte da comida do brasileiro de uma forma geral, que a gente adaptou a mandioca, a nossa culinária, de uma tal forma que a gente não consegue mais comer sem ter algum derivado, alguma coisa que é preparada com a mandioca. Isso é muito bom. Mas, menina, agora vamos trazer uma drobadinha, como diz aí, né? Uma drobadinha. É o Daniel. Falar errado é tão complicado, né? É mais fácil a gente tentar falar uma dobradinha do que falar uma drobadinha. Não tem jeito de falar errado, não. É o Daniel Gerard, Butterfly. Depois, Júlio César. Tu que sabes como eu te amei. Roda as duas, menino, roda lá. Tu me dis, loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais surnommée Butterfly, ma Butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma Butterfly. L'océan, c'est petit, tout petit. Pour deux cœurs où l'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais enlacée. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais embrassée. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai.

Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Quero agradecer aqui a minha querida amiga, a Artemisa Magno. Não é Artemisa Azevedo, não. Essa aqui é Artemisa Magno. Também a Sandra Cavalcante, a Solange Anaê. São pessoas que estão aí sempre ligadinhas com o programa do Maurício Fares. Ah, inclusive, colocaram aqui, não sei qual das meninas que foi, colocou essa frase aqui na linha do tempo, ó. É impossível viver sem ter falhado em alguma coisa. A menos que você viva tão cuidadosamente que não tenha vivido nada. Mas é uma verdade, porque quando a gente vive a vida intensamente, a gente acaba realmente errando em alguma coisa, acaba falhando em alguma coisa. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é infalível. Só se você nunca viveu para então... sempre ficou aí recolhido para não ter tido erros, mas quem vive intensamente vai acabar cometendo um erro mais cedo ou mais tarde. Mas são erros que fazem parte exatamente da forma como você está vivendo e aprendendo a viver. Olha o Edelson Moura que vai cantar agora. Não leve você para longe de mim, então roda lá o Edelson, menino. Vamos nessa. Toda a vida, não leve você pra longe de mim, pois todo mundo sabe que eu te amo loucamente e nosso amor não pode ter um fim. Deusa dos meus sonhos, cadê você? As horas nunca passam pra te ver. Preciso de carinho, mas estou na solidão. A minha vida precisa do seu coração. Eu quero você para sempre. Nosso amor ninguém vai destruir. Ele é puro e tão verdadeiro e me faz feliz. Eu quero você para sempre. Nosso amor é carinho e paixão. Eu entrego a você minha vida, meu coração. Deusa dos meus sonhos, cadê você? As horas nunca passam pra te ver. Preciso de carinho, mas estou na solidão. A minha vida precisa do seu coração. Eu quero você para sempre. Nosso amor ninguém vai destruir. Ele é puro e tão verdadeiro e me faz feliz. Eu quero você para sempre. Nosso amor é carinho e paixão. Eu entrego a você minha vida, meu coração. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Ah, mas tem algumas frases muito engraçadas. Veja só essa aqui. As pessoas reclamam da gasolina cara. Cara é a cerveja. Ó, caro é a cerveja. Veja só. Com 10 litros de gasolina, você anda mais ou menos uns 120 quilômetros, né? Mas com 10 litros de cerveja, você nem chega em casa. Aliás, você nem anda. Como é que iria andar depois de beber 10 litros de cerveja? Cai durinho aí, cai desmaiado no chão. Então é a brincadeira, é a comparação que fazem aí, né? Muito bom, gostei dessa brincadeira aí. Que a gente fica reclamando do preço da gasolina, mas cara, é a cerveja. Depois de 10 litros, quero ver quem é que vai andar. Não sai nem do lugar mesmo não, viu? Olha agora quem vem aí, é o José Roberto, meu bem, ao menos telefone. Então telefona, por favor, meu bem. Roda, menino, roda, roda. Deve existir uma estrela ou um caminho que leve até você a minha voz. Cuidado, meu amor, eu preciso lhe avisar. Esse mundo está tramando contra nós. Meu bem, ao menos telefone. Pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. Meu bem, ao menos telefone. Pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. No rádio, meu amor, eu não consigo mais ouvir as canções que eu fiz para você. Eu sei que as manchetes dessa guerra e a distância estão te ajudando a me esquecer. Meu bem, ao menos telefone. Pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. Meu bem, ao menos telefone. Pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. Telefone, pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. Meu bem, ao menos telefone. Pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. No rádio, meu amor, eu não consigo mais ouvir as canções que eu fiz para você. Eu sei que as manchetes dessa guerra e a distância estão te ajudando a me esquecer. Meu bem, ao menos telefone. Pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. Meu bem, ao menos telefone. Pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. Olha, tem algumas mensagens que a gente deveria copiar e gravar e colocar na cabeceira da nossa cama para todos os dias a gente ler e refletir sobre aquilo que a gente lê. Essa aqui é uma delas, olha. Somos humanos, não somos perfeitos, cometemos erros, tropeçamos, falhamos, nos machucamos, nos levantamos novamente, continuamos aprendendo, crescendo e somos gratos por essa oportunidade sem preço chamada vida. Não é interessante, não é linda? É uma frase que se a gente refletir, a gente vai realmente perceber que a gente tem assim que valorizar esse bem que Deus nos dá, esse bem mais precioso que se chama vida. Esse tem que ser valorizado a cada instante, a cada momento que a gente vive, né? Oh, legal, Dan McFarty, The Great Pretender. Essa música que foi um grande sucesso com... The Platters, né? The Platters. E agora ele regravou essa música aí, Dan McFarty. Então roda lá, menino, roda. Yeah.

E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, a nossa amiga mulher, arrependida de casear no Tocantins, ela diz mais ou menos assim na sua carta. Mais ou menos não, vou ler a carta na íntegra, conforme ela escreveu. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, menina, graças a Deus. Olha, Maurício, estou escrevendo para participar do quadro da Carta Destaque, pois eu sou seu ouvinte de todos os dias e gosto muito do seu programa. Obrigado, menina. Eu adoro as cartas destaque e o seu jeito de aconselhar as pessoas. Maurício, a minha história pode até servir de exemplo para muitas moças que, assim como eu, cometi a besteira de sair de casa, né? Eu saí de casa em busca de uma vida melhor e acabei dando foi com a cara no chão. Eu sou a filha mais velha de 8 irmãos. Nós vivíamos na fazenda, uns poucos alqueires de terra, mas que meu pai tinha adquirido, e era dali que ele tirava o sustento da família, lidando com gado, tirando leite, plantando uma roça pequena, pois não era mecanizada, e ficava difícil plantar e colher. Até porque tinha que fazer pasto, pois o gado é que era a forma de ganhar dinheiro, né? Meu pai sempre foi um homem trabalhador, Maurício. Preguiça ele não tinha não, só que chegava em casa tão cansado da lida com o gado e as terras que não tinha nem tempo para brincar com os filhos. Pra você ter ideia, eu nunca ganhei um abraço do meu pai e nem um beijo. A gente estudava numa escola rural perto daqui e à medida que eu ia crescendo, aumentava a minha vontade de sair dali e ir viver numa cidade maior, onde eu poderia estudar e trabalhar e quem sabe poder realizar um sonho que sempre tive de ser atriz de TV. Eu sei que é difícil, Maurício, eu vi você lendo algumas cartas falando sobre isso, mas na verdade o meu sonho mesmo era sair da fazenda e vir morar na cidade. Quando eu completei 15 anos, veio um primo do meu pai visitar a gente, Maurício. Ele morava em Goiânia e me disse que estava precisando de uma moça para ajudar nos trabalhos de casa. Se eu quisesse, ele falaria com meu pai e me levaria para Goiânia com ele. Engraçado, gente, isso é coisa que acontece demais ainda nos dias de hoje, né? Pessoas da cidade em busca de trabalhadores no interior. É, gente que sai das capitais, eu conheço, e conheço inúmeras pessoas que fazem isso. Saem daqui, vão lá para o interior da Bahia, saem de Brasília, saem de São Paulo, saem de outro. Vão para os interiores aí em busca de pessoas para trabalhar em casa, né? Eu vejo isso é coisa demais. Então eu disse a ele, né? Deixa eu continuar com a cara da menina. Então eu disse a ele que queria ir sim. Aí ele foi e falou com meu pai. Daí meu pai me chamou e me perguntou se era isso mesmo que eu estava querendo, ir embora para Goiânia. Eu disse que sim. Então meu pai concordou em que eu fosse com o primo dele. Olha, Maurício, ele morava num apartamento enorme aqui em Goiânia com a mulher e 4 filhos. E eu fiquei com a responsabilidade da casa todinha. Os filhos deles, Maurício, eram uns capetas. Eu nunca vi sujar tanta roupa e fazer bagunça pela casa toda como esses moleques faziam. Mesmo assim, eu achava que estava melhor que na fazenda, porque aqui eu via gente diferente. Tinha uma escola melhor para estudar. Quando foi com 1 ano e meio que eu estava aqui, meu pai veio para Goiânia para fazer um tratamento e ficou hospedado na casa desse primo dele. Olha, foi aí que meu pai me abraçou pela primeira vez na vida e disse que estava sentindo muito a minha falta lá na fazenda. Ele terminou o tratamento que veio fazer e quando estava se preparando para ir embora, ele me perguntou se eu não queria voltar para a fazenda, porque estava fazendo muita falta para a mãe e para ele também. Eu disse que não, que eu queria ficar aqui mesmo. Então meu pai foi embora, mano. Parece que ele tinha vindo aqui apenas para se despedir de mim, pois quando ele chegou na fazenda não levou nem 15 dias que ele tinha voltado e ele teve um ataque do coração e morreu. Ah, nós recebemos a notícia e meu patrão, que era primo dos meus pais, disse que se eu quisesse que ele me levaria lá para o enterro. Eu disse que queria sim. Então viajamos para Caseara. Chegamos quase na hora do sepultamento, mas ainda pude ver meu pai com seu rosto sereno dentro do caixão. Foi aí que eu senti uma dor enorme em imaginar que eu havia abandonado minha família, que tinha sido egoísta e só pensado na minha vida, esquecendo que eles também precisavam de mim. Hoje eu carrego esse remorso e esse arrependimento dentro de mim, Maurício, por ter largado minha família e vindo embora para a cidade. Aí eu voltei para Goiânia, Maurício, mas com pouco tempo, aí eu resolvi largar daqui, da vida daqui, e voltar para Caseara, pois é lá que tem a minha família que precisa de mim e onde espero viver até o fim dos meus dias. Era isso que eu queria dizer para as meninas, que a família é o bem mais importante da vida da gente. Pela família, qualquer sacrifício que a gente fizer será abençoado por Deus. Agradeço pela atenção, Maurício, e peço desculpa pela carta longa, mas tinha que te contar a história toda como aconteceu. Agradece a sua ouvinte de todos os dias, a mulher arrependida de Caseara no Tocantins. É, menina, o brilho da cidade grande ofusca e vira a cabeça de muita gente mesmo. Uma coisa só eu não entendi, viu? Eu não entendi. Você disse que ouviu eu lendo uma carta de ouvintes falando sobre a vontade de ser atriz, foi isso mesmo? Então você deve ter ouvido desde os tempos da Nacional da Amazônia, não é isso? É, você não diz nada a respeito, mas eu acredito que seja isso mesmo. Olha, depois que a pessoa passa um tempo vivendo nas cidades grandes, é que se dá conta que era feliz no seu pedacinho de chão e não sabia. E isso acontece com muita frequência, sim. Mas falando de você, menina, eu acho que não tem por que você ficar com esse remorso e esse arrependimento. Até porque você, na época, fez o que achava melhor. Seu pai ainda te perguntou se era o que você queria, porque ele também sabia que era o melhor para você. Sim, passar uma temporada numa cidade grande para estudar e aprofundar seus conhecimentos é muito bom. Mas nada do que aconteceu depois pode servir para te fazer ficar com esse complexo de culpa, não. Porque você, na verdade, não foi a causadora da doença do seu pai. Talvez a própria diversidade da região e o tipo de trabalho duro que ele fazia é que acabaram por enfraquecer o coração dele. Mas estando você lá, ou em Goiânia, aconteceria, isso acabaria acontecendo. Então não se culpe de nada, porque você não tem culpa de nada. Se você hoje está aí de volta na sua terra, junto da sua mãe e dos irmãos, é sinal que a saudade falou mais alto. E com os conhecimentos que você adquiriu na cidade grande, você vai poder fazer muita coisa aí, menina, que servirá para fortalecer o patrimônio deixado por seu pai. É, seja feliz, menina. E para lembrar do teu velho pai, que tal ouvir essa música aí com Chico Rei Paraná? Eu ia rodar com o Léo Canhoto e o Robertinho, mas tem uma outra versão de com uma outra letra, que foi gravada pelo Chico Rei Paraná, que é o mesmo nome, mesmo título, Meu Velho Pai. Então, quer ouvir essa música aí? Então roda lá, menino, pode chorar à vontade, não se preocupe não, viu? Chorar faz bem pra saúde. Se te doer no coração, chore que vai desabafar. Roda lá, menino. Mais, é picador. ia sair de viagem. Para a mamãe sempre dizia assim: tô indo em busca de um gado selvagem. Fique rezando e peça a Deus por mim, beijando os filhos antes da saída. E quando ia pela estrada fora, dava um repique como despedida, igual a esse que eu escuto agora. Repica, moço, esse seu berrante, que nesse instante eu choro com vontade. Choro de saudade. Repica, moço, esse seu berrante, que nesse instante eu choro com vontade. Porque ouvindo esse som vibrante, recordo do meu pai, choro de saudade. Minha gente, chegamos ao final de mais um programa. É, acabou o programa de hoje, mas amanhã, sexta-feira, a gente volta, tá? Se Deus quiser, nós estaremos aí com muito carinho, com muita alegria. Então deixa aqui um grande abraço pra todo mundo. Meninas, beijão pra vocês. Meus amigos, um abraço, ó. Abraço, não fica esticando esse pescoção não, que o beijo não foi pra você não, foi pras meninas, viu? Então até o próximo encontro. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tchau, tchau. Obrigado. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.